no seu espetáculo do passado dia 5 de novembro à noite. F. Pedro Oliveira é ator e também o encenador do grupo de teatro comunitário da Casa da Achada. Esta história também já aconteceu há muito tempo. E é a história de um rei que era um bocado invejoso, um bocadinho mesquinho e tal. E no seu perreiro de reino tinha inveja porque não tinha nenhum arco do triunfo. Nos reinos ali à volta, todos os reis tinham um arco do triunfo, onde passavam montados no seu cavalo e eram aclamados pelo povo, aquilo era uma coisa. Viva o rei! Viva o rei! E ele não tinha arco. Mandou fazer um arco do triunfo, não é? Faça-se um arco do triunfo! Ah, fizeram um arco do triunfo, até que chegou o dia da inauguração do arco do triunfo. Toda a gente, né? Toda a gente dá-me avisada. Quando o rei for a passar por baixo do arco, vocês todos desatam. É como aquela coisa dos programas de televisão, há um gajo que tem aplausos, gritaria, risos. Quando o rei passar por baixo do arco do triunfo, a malta toda, aos gritos e aos... Viva o rei! Tudo, uma grande alegria. Viva o rei! Viva o rei! Ai, uma grande alegria. Sim, senhor, está bem, a gente faz isso e dá um negócio para fazer. O quê? Dão umas canetas? Não? Agora já nem canetas dão. Bom, uma grande alegria, lá vai o rei, para a inauguração do Arco do Triunfo, montado no seu grande cavalo e tal. E vai, como assim, ali, vai, inchado da sua... Estás com a sininha? Estás a inchar a vista? Não, já estava a passejar. Vai montado ali na sua rua, inchado da sua... E a sede da sua vaidade, que não percebeu que o Arco do Triunfo era um bocadinho mais baixo. É sério. Era um bocadinho mais baixo do que o que devia e quando passou, tim, bateu com a cabeça no arco e pof, estatelou-se no chão. Ora, o povo, em vez de começar a dizer, viva o rei, o rei malhou, o rei caiu do cavalo, uma grande galhofa, o rei levantou-se com o seu orgulho completamente feito em fragalhos e disse, o responsável por isto vai ficar sem a cabeça em cima dos ombros. Mais uma história em que tem uma cabeça a saltar. É assim, as histórias com o rei é assim. Não me perguntem porquê, mas é assim, pelo menos as que eu tenho aqui. Fica sem a... E até um, quem é que era o culpado? Quem é que era os arquitetos? Lá levaram os arquitetos até ao tribunal e os arquitetos disseram, nós? Nós, os culpados, por sua majestade? Ter batido com a sua real cabeça no cinto do arco e ter caído ao chão. Nós não somos culpados. Os culpados, não se riam que isto é verdade, os culpados são os carpinteiros que não souberam interpretar os nossos desenhos e fizeram os andares muito baixo. Vieram os carpinteiros ao tribunal. O quê? E disseram. O quê? Nós, os culpados, por sua majestade ter batido com a sua real cabeça no cinto do arco e ter caído ao chão? Nós não somos os culpados. Nós usámos toda a madeira que havia disponível para construirmos os andaimes. Não! O culpado disto é o cavalo do rei, que é muito grande. Veio o cavalo ao tribunal e disse... Eu sou só um cavalo. O culpado é um rei que tem uma cabeça muito grande. E toda a gente achou que o cavalo tinha razão e cortaram a cabeça. Achada na rádio. Não sei de imagem que o tempo não destrua. Não sei de ti se atravessas a rua. Vem ter comigo sempre que for preciso. Fala com a voz, fala com o choro, fala com o riso. Diz o que é preciso. Viva quem viva com a cabeça aterrada e dispara a bala contra o medo apontada. Viva quem luta com a cabeça ao contrário, para ver também um pouco do lado do adversário, do lado contrário. Viva o dia em que já não precisas de reis, nem gurus, nem frases-chave, nem divisas. O dia em que já não precisas de reis, nem papás, nem profetas, nem profetizas. Que é do rei, o rei foi isso, o rei vai. Viva eu, viva tu. Que é do rei foi isso, o rei vai. Viva eu, viva tu. Não sei demais

As ramificações do livro foram mais interessantes do que o livro em si. Mariana Varela veio falar-nos do livro O Bosque da Noite, de Djuna Barnes. E então, o livro é um livro curto e é um livro, é uma história um pouco fragmentária. Então, nesse sentido, ele também é mais facilmente digerido por leitores de poesia, porque é um livro que passa por um lugar diferente que a racionalidade de uma estrutura bem organizada de um livro, então, em que você consegue acompanhar claramente a história. Depois, quando eu fui voltar para fazer essa sessão, eu falei, não, mas você tem que voltar, eu não lembro quem é que foi para os Estados Unidos, se foi a Robin ou se foi a Nora. Mas isso não importava muito, na verdade, porque o que ela faz nesse livro não é contar a história dessas pessoas. Na verdade, o que eu acho que ela faz nesse livro é ela usa os personagens de suporte para compartilhar uma estética. Uma estética no sentido de uma filosofia, uma forma de ver o mundo, que é também a capacidade de construir um cenário. A noite não é só a noite. A noite é um lugar que transcende o espaço-tempo. É um lugar em que várias dimensões de tempo se encontram. É um lugar. Isso é realmente uma coisa muito brutal que ela faz com a noite, assim. Eu acho uma coisa meio de perder o ar, de fato. Tipo, tem um capítulo, não é, no livro que se chama Que é de noite, sentinela. Então, é a noite que transcende o espaço-tempo, é a noite de tudo aquilo também que se presta à figuração da dúvida. Ou seja, a noite também como aquilo que é parcamente iluminado. E o fato de ser parcamente iluminado faz com que as coisas, não é que elas pareçam o que elas não são, mas que isso lhes conceda a possibilidade de ela ser uma coisa diferente. E eu acho que esse é o ponto do porquê que o livro me marcou, porque eu nunca tinha pensado na noite dessa forma. Eu nunca tinha... Pá, é uma ideia que nunca tinha atravessado a minha cabeça, assim, tanto do ponto de vista da iluminação, que ele fala muito, como a noite, como um lugar em que determinadas coisas acontecem ou que poderiam acontecer. As coisas são como se elas tivessem várias dimensões de tempo e ela só consegue fazer isso por meio de uma linguagem altamente poética, na verdade. Por isso que eu disse, eu li depois, assim, entender a história do livro, etc. Acho que isso é secundário, porque depois quando eu fecho o livro, eu entendi o que ela disse, sabe? Falei, mas eu não conseguiria explicar exatamente, olha, aconteceu isso, a fulana foi pra lá, depois ela foi para os Estados Unidos, depois ela voltou, conheceu uma outra pessoa, porque isso não me parece, né? Não posso dizer categoricamente, mas não me parece o fundamental do livro. Parece, na verdade, que isso é uma espécie de suporte para ela dizer coisas que me parecem bastante sérias sobre a vida, na verdade. A sessão durou cerca de uma hora. A assistir, estivemos poucos, mas bons. E depois da Mariana falar, ainda houve mais conversa. Sempre muito sobre, não sobre mulheres, mas relacionada ao feminino, e acho que também por isso ela foi, em alguma medida, apropriada por alguns movimentos feministas ou gays, uma coisa que ela odiava, inclusive, ela nunca se assumiu homossexual nem feminista, mas também porque, para além dessas questões políticas, não é? Dá para ver quando você lê o livro dela que, de fato, isso parece até pequeno perto do que ela está tentando dizer, sabe? Ou seja, o fato dela ter se relacionado com uma mulher ou o fato dela falar sobre mulheres, etc., seria redutor tentar classificar o que ela faz como feminista ou homossexual, porque na verdade é uma profusão tão ampla de elucubrações sobre a natureza humana, sobre a natureza das relações, etc., que seria reducionista tentar classificá-la dessa forma, não é? Mas enfim, porque isso, tipo, para mim isso é extraordinário. Tipo, quando eu vejo o que ela tá falando sobre a noite, eu acho que ela, tipo, avançou um ponto na existência. Ela foi em um lugar que poucas pessoas vão, entendeu? Isso é o que é interessante, é como ler Clarice Lispector. A pessoa foi num lugar, você falou, bom, ela chegou aqui num lugar, você vê que ela chegou ali. Entretanto, houve já mais uma sessão Estes Livros por Alguma Razão, no passado dia 5 de novembro, em que Clélia Bettini veio falar da Balada da Praia dos Cães, de José Cardoso Pires. Também estiveram poucos na sessão, mas também eram bons, e a conversa também se desenrolou no final. Em que estivemos poucos, mas bons, foi a passada sessão de escuta Ouvido de Tísico. Camaradas, está a chegar mais uma marcha em direção a esta praça. São os camaradas que se concentraram em Alcântara, que vêm da linha de Cascais e de São Bento. Vivam esses camaradas! Nesta sessão de escuta, que aconteceu na Casa da Achada no passado 30 de outubro, a proposta foi ouvirmos uma incrível cassete, esquecida numa aparelhagem de João Martins Pereira. Camaradas, eu há pouco enganei-me. A marcha que vinha daquele lado vem da margem sul e traz o reduto da Lislava à frente. Viva a Costa Praia! E daqui daquele lado é que vem efetivamente os camaradas de São Bento e de Campo Rico. Um incrível documento histórico, com a gravação de excertos do comício de encerramento da campanha de Otelo às presidenciais em 25 de junho de 1976. Quando nessa madrugada chegaram aqui mesmo, ao terreiro do Paço, algumas forças militares que participavam no derrubo do fascismo, não era previsível que mais de 2 anos passados aqui estivéssemos, como estamos, em luta para que os ideais que então nos animavam e que hoje ainda nos animam não sejam atraiçoados. Depois de 25 de abril de 1974, a luta tem sido dura e dura será, mas a nós, o que nos resta desta luta é uma certeza, que a vitória é difícil, mas sorrir nos dá. Viva o Hotel de Viva! Viva a Unidade Popular! Viva! Para além de excertos de vários discursos, a cassete tinha também várias gravações de canções, já que no comício estiveram também Zeca Afonso, Sérgio Godinho, Zé Mário Branco, Vitorino, Fausto, Aristides, GAC, etc. Fortes de servidão, fortes de nada ter, além dos nossos braços, enquanto vocês comem o pão que trabalhamos, nós vamos combater toda a vossa canalha e vamos entregar a terra a quem a trabalha. Até a vitória final! Lutaremos para a causa do povo. Opomos o trabalho ao capital, até a vitória final. Até a vitória final, lutaremos por causa do povo. Opomos o trabalho ao capital, até a vitória final. Fomos muito poucos nesta sessão a ouvir este extraordinário achado. Eu estive até a fazer as contas e concluí que estiveram apenas 0,001% do número de pessoas que votaram em Otelo nessas eleições de 1976, que foram 792.760. Mesmo assim, ainda houve belas conversas no fim. Na próxima sessão, Ouvido de Tísico, que será no dia 27 de novembro, um sábado, às 15h30, na Casa da Achada, vamos ouvir um programa realizado por André Luiz Alves, Rádio Cabul, a resistência é a liberdade de todos. Estão todos convidados. Achada na rádio. Música à flor da pele. Começar de outra maneira e outra maneira. De outra maneira. Achada na rádio. O prazer de estarmos juntos. O que aconteceu hoje? Dia 12 de novembro de 1989. Morre Dolores Ibárruri, la passionária. Oitava de 11 filhas, nascida numa pobre família mineira, Dolores foi obrigada a sair da escola logo aos 15 anos, devido à necessidade de trabalhar para o sustento próprio e familiar. Com o passar do tempo, começou a aparecer o seu lado político cada vez mais radicalizado. Aos 21 anos, em 1918, casou-se com Julián Ruiz, também ele jovem dirigente do futuro Partido Comunista Espanhol, partido onde ela se filiou desde 1920. Através da escrita, Dolores divulgava os seus ideais. Era uma excelente escritora e oradora. Os seus textos, publicados nos panfletos e boletins do partido, influenciavam e incitavam grandes massas. Quando escreveu seu primeiro artigo, o assinou sob o pseudônimo de La Passionária, a flor da paixão, que a acompanharia a vida toda. Dolores era mesmo assim, apaixonada, sensível às dores dos marginalizados, dos excluídos, dos oprimidos. Desde os primeiros anos da sua atividade política, Dolores realizou um esforço incansável para ajudar a organizar as mulheres trabalhadoras. Em 1933, criou os grupos de mulheres antifascistas. Mas é durante a Guerra Civil Espanhola que La Passionária tornou-se mito imortal. Escrevia e discursava estigando os republicanos contra as tropas do general Franco, com apelos: não passarão, para viver de joelhos é melhor morrer de pé. Após a vitória fascista do Franco, na Guerra Civil em 1939, fugiu para a União Soviética. Regressou à Espanha só em 1977, após a morte do generalíssimo. Foram 38 anos de exílio, durante os quais a revolucionária não descansou. Prosseguiu firmemente a sua vida política e foi eleita deputada ao Congresso dos Deputados, à Câmara Baixa das Cortes e permaneceu líder honorária do Partido Comunista de Espanha até a sua morte. Amada e admirada, La Passionária é reconhecida como heroína da República Espanhola. Morreu no dia 12 de novembro de 1989, aos 94 anos. Não passará! Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo. Un solo frente, una sola unión, hombro con hombro unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales faciosos, abajo los elementos contrarrevolucionarios. no pasarán, ni de coña lo harán. Si quieren guerra tendrán, un pueblo en pie ya verán. No volverán a matar al poeta, no volverán a ser los mismos quienes lloren en cuneta. Hacemos letras para guardar la memoria y combatir el racismo y la homofobia, recordar la historia, nostálgicos del pasado. A todo Hitler le llega a esos Stalingrados, queda claro. No pasarán, ni con la cesta de su lado, lavando la cara a Pascal. Prensa progre que criminalizarán, luego normaliza nazis del hogar social. Basta ya, para un país mejor, que del balcón no cuelgue una bandera, cuelgue un puto patrón. La derecha habla de éxito en Plaza Colón, y sin pagar el bus meto más gente yo en el Piñarroc. Contra Vox, alza la voz, pasa la acción y cállalos. Diles que no, que su opinión no tiene hueco ni valor. Contra el fascismo distinto se dialoga, insisto, se le combate al estilo Violet Gibson. Contra Marine Le Pen y Salvini, mejor que un cordón sanitario, el fin de Mussolini. Que hay que erradicarlos fuera de nuestros barrios, de las instituciones y los centros de trabajo. No tenemos que dejar que opinen, porque el fascismo no es una opinión, es un crimen. Que no los legitimen, solo son ratas. El nazi cabeza rapada y el de gomina y corbata. Señálalos que no respiren, que no tengan miedo en sus cuerpos. Pueblos hostiles, por la memoria de Carlos Yolanda Gulló. Por todo aquel que luchó y jamás se rindió. No pasarán, se declaró la guerra, no pasarán. Escucha, somos la clase obrera, no pasarán. Organízate, hemos tomado la decisión de no retroceder. No pasarán, se declaró la guerra, no pasarán. Escucha, somos la clase obrera, y un paso atrás, estilo Faluya. Si tienen que llorar las madres, que sean las suyas. Y lo que me parece denigrante es cómo lo están tratando los medios de comunicación convencionales. Pues a eso, tratándolo como una pelea entre bandas, cuando no, cuando están muy crecidos el fascismo aquí en este país. No pasarán, Albert Rivera, Santiago Abascal. Y nos tendrán enfrente, aquí nadie huye. No volverán, recuerda siempre que al fascismo no se le argumenta, se le destruye. Oh, capitán, mi capitán, me susurró la brisa, que si eres pobre y con carencia se crece deprisa. El arzobispo, el capellán, es un puto pedrasta que vomita mierda homófoba en todas las misas. Autodefensa, blanqueamiento del fascismo en televisión y prensa. Así que piensa, detrás está la banca. Abascal lleva pistola porque no se le levanta. Y no compensa poner la otra mejilla. Apoyo mutuo y solidaridad contra la pesadilla. Y si se tensa la cosa, pilla un bate. Y sin remordimiento golpea al primate. Más y que ármate, fórmate, entrénate en el parque. Bambas cómodas y chandales repelen ataques. Síguelos, estudialos, escudriña su pasado. Pablo Casado, un fascista, un burgués asustado. Están desbocados, envalentonados. El fascismo obedece, el capital es el que manda. Explotadores y privilegiados, Susana Griso, Ana Rosa, órganos de propaganda. Chapucera, yo soy el nega. Tengo la gracia en el micro, no en el culo, como Robert Bodegas. ¿Y qué nos queda? Redes de cuidados y payos, el sálvese quien pueda. Se abrirán las grandes alamedas y pagarán su culpa a los traidores, cabrones. Lo dijo Chávez. Queremos disturbios, no trabajo. No pasarán, se declaró la guerra. No pasarán, escucha, somos la clase obrera. No pasarán, organízate, hemos tomado la decisión de no retroceder. No pasarán, se declaró la guerra. No pasarán, escucha, somos la clase obrera. Y un paso atrás, estilo Faluya. Si tienen que llorar las madres, que sean las suyas. Com três palavrinhas apenas. No passado, com três palavrinhas apenas, desafiámos os ouvintes a fazer um pequeno áudio ou enviar um pequeno texto com as palavras despejo, manifesto e obediente. Hoje vamos ouvir o que nos enviaram pela seguinte ordem de autores: Cláudio Moore, Antonino Solmer, Clara Buleu, Diana Dionísio e Adão Contreiras. Pus um disco de Carlos Casas a tocar no leitor do vinil e pus-me a ler um pouco de um caderno que minha mãe me deu, de meu avô, antigo combatente contra a ditadura do Sidónio e mais tarde do Estado Novo. As primeiras linhas desse caderno rezavam assim: Ão, ão, queremos pão. Ão, ão, temos fome. Minha mãe falou-me que o meu avô lutava pelos trabalhadores. Escrevia, tinha vindo do nada, tinha uma educação autodidata, tinha aprendido a ler por si próprio. E escrevia, tinha visto muita miséria. E escrevia sobre as condições dos trabalhadores, sobre as condições de habitação, sobre as ordens de despejo, sobre a falta de pão, sobre a morte de pessoas indiscriminadamente por motivos de liberdade de expressão. As pessoas não podiam falar já naquela altura. Minha mãe passou-me o caderno no leito da morte, quando morreu, como herança, e disse-me, filho, se é obediente às palavras do teu avô, tenta seguir o caminho, tenta lutar pelo povo, pelos trabalhadores, pelo direito à habitação. Faz o que puderes. E eu comecei a escrever também. Comecei a tentar dar o corpo ao manifesto. Passar das ideias à ação. E foi assim que me fiz homem. Ão, ão, temos fome. Ão, ão, dê-nos pão. Ão, ão, temos fome. Ão, ão, queremos pão. Manifesto o desejo de ser obediente. Mas se quer o despejo, vai ter-me pela frente. Foi o que disse ao senhorio. E ele, de resposta, nem pio. Não obediente, sem pejo, despejo o meu ódio e manifesto a minha intenção de ficar. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. O gato não deixa sair da cama. O frio não deixa fazer xixi. O rato não deixa arrastar. O gato não deixa sair da cama. O frio não deixa fazer xixi. O rato não deixa arrastar. Gente obediente, gente assim. O senhorio não deixa entrar na cama. A renda não deixa fazer xixi. A gente não deixa o despejo. O senhorio não deixa entrar na cama. A renda não deixa fazer xixi. A gente não deixa o despejo. Gente manifesto, gente assim. Gente assim não desista à primeira. Gente assim não tem moleza para ela. Gente assim. Tru, tru, tru, tru. Batem, batem levemente naquela casa amarela. A Diana está contente olhando pela janela. Será um passarinho a voar? Uma cobra rastejando? Gente que nos veio ajudar ou o forte vento soprando? Lá vem a barca-pela, num papelinho voando. Entra pela casa amarela e fica vociferando. Então não sabe a Diana, e isto não é segredo, que há gente que nos engana, sorrindo e metendo medo. É um pavor branco que anda por aí espalhado. O furor eu não estanco nem que fique atropelado. Nisto à esquerda guindou, era um manifesto encarnado. Foi o vento que o guiou, e ele não pôde ficar calado. 0,25% para a cultura no orçamento? Isto não nos dá nenhum alento. É atroz escarnecimento. Querem-te obediente? E que neles vais confiar? Diz aí a toda a gente, com a rádio a anunciar, que irei sempre em frente, que nunca me hei de calar. Com um manifesto atado no pau de uma bandeira, vou atravessar o Chiado com bastão e viseira. Diz ainda aí na rádio com força na goela que irei, muito irado, perdida a barca bela. A Diana, que isto ouvia, pegou nas setas e no arco e lá foi, com ousadia, caçar ministros ao charco. Na casa da achada, o despejo aconteceu. Foi uma bela caçada, mas o leilão pouco rendeu. Eram ministros de fancaria, não tinham cabeça nem tato. Ninguém assim os queria e tinham surro no fato. O manifesto encarnado, regressado do Chiado, disse, solene e encantado: não prestam, atirai-os para o telhado, deixai-os aí a secar. Fica assim arrumado este trato malfadado a que nos querem atar. Não prestam, atirai-os para o telhado, a secar. Fica assim este assunto para sempre arrumado. E vamos agora ouvir o texto de onde saltaram as três palavras despejo, manifesto e obediente. É um soneto de Luís de Camões que vamos ouvir lido por João César Monteiro no filme A Comédia de Deus. Um mover de olhos brando e piedoso sem ver de quê. Um riso brando e honesto quase forçado. Um doce e humilde gesto de qualquer alegria duvidoso. Um despejo quieto e vergonhoso. Um repouso gravíssimo e modesto. Uma pura bondade manifesta o indício da alma limpa e gracioso. Um encolhido ousar, uma brandura. Um medo sem ter culpa, um ar sereno. Um longo e obediente sofrimento. Esta foi a celeste formosura da minha Circe e o mágico veneno que pôde transformar o meu pensamento. Com três palavrinhas apenas... O próximo desafio para o próximo programa é fazer um pequeno áudio ou texto com outras três palavras que saltaram de um outro texto misterioso que depois revelaremos. As palavras são... terra, renda, papagaios. Os textos ou áudios devem ser pequeninos e podem enviá-los para o e-mail centromariodionisio@gmail.com até ao dia 22 de novembro. Iremos ouvir os áudios e textos que nos chegarem no próximo programa Achada na Rádio, que está marcado para dia 26 de novembro. Rebobinando, devem enviar os vossos áudios ou textos para o e-mail centromariodionisio@gmail.com até dia 22 de novembro. E as três palavrinhas a usar são terra, renda e papagaios. Com três palavrinhas apenas... Desafio criativo! Bora lá! Música. Las casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos, esperando un pellón. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol. Las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos visten policrón. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Y el hijito de su papi luego va a la universidad, comenzando su problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gánster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol. Já está? Já. Operacional? Então, como é que te chamas? Alexandre. Alexandre. Então, nós queríamos saber se já tiveste alguma sensação de despejos? Não, eu pessoalmente não tive. Eu moro, posso explicar que eu moro numa casa, aqui na Rua de São Cristóvão, a pé da Igreja de São Cristóvão. E a casa é minha, comprada a um empréstimo ao banco, ou seja, estou a pagar uma prestação ao banco. Ou seja, e isso eu consegui há cerca de se calhar 15 anos, numa altura em que estava empregado num trabalho efetivo, tinha um determinado ordenado, os bancos de certo modo facilitavam mais, era mais simples, e mesmo através de um fiador, e consegui adquirir casa. A minha intenção na altura até era alugar, mas não encontrei nada em condições, ou minimamente, ou era pequeno e muito e bom estado, mas muito caro, ou era minimamente aceitável, mais ou menos barato, mas em muito mau estado. Surgiu a possibilidade, o banco aceitou e permitiu e deu-me o dinheiro quase todo que eu precisava, e eu comprei. Então estou a pagar ao banco. Nessa situação, eu não fiquei numa situação má, sujeita a despejos, porque sou o proprietário, e não... Conheces aqui bem o bairro e como é que vês essas transformações? Conheço relativamente bem e conheço algumas pessoas, muitos vizinhos, muitos moradores, muitos... Conheço relativamente bem. Não posso dizer que tenha tido uma situação muito, muito pessoal ou muito ligada a mim, de alguém que tenha sido despejado ou forçado a sair, não ninguém assim que eu tivesse uma relação muito, muito, muito próxima. O que me apercebi é daquilo que a gente vê, nós moramos aqui e percebemos que é prédios onde sabemos que de facto habitavam pessoas, em alguns deles sim pessoas com bastante idade, e apercebemos sim desses prédios ficarem vazios, irem para obras, etc. Isso apercebi-me de haver vários prédios aqui perto, que em determinada altura começaram a deixar de ser o que eram. Via-se que as pessoas tiveram que sair e que foram renovados. Outros não estão ainda por renovar, outros estão com obras, isso eu apercebi-me, sim. Mas, por exemplo, o dinheiro que tens de pagar ao banco, ainda faltam quantos anos? Ah, o crédito era mesmo grande, ou seja, era o mais possível para pagar o menos possível. Portanto, o crédito são 40 anos, ou 45 ou 40 anos, não sei bem de cor, mas algo na onda, na ordem dos 40 anos. Ou seja, ainda estou a pagar e vou pagar mais do dobro do que pedi, por causa dos juros, etc. Agora, os cálculos e a situação que aconteceu foi, comparando com o que eu iria pagar de renda na altura que eu andava à procura, o que eu paguei de prestação, ou estou a pagar de prestação, é menos do que se fosse alugar, seja o que fosse. Dá para viver, dá para... Eu vivo com a minha companheira, então dá para vivermos nós um casal. A casa não é muito grande, é um último andar, tem uma parte até meio esconsa, meio da parte da cozinha. Deve ter 60 e tal metros quadrados ou algo assim. Dá para vivermos os dois, não é muito grande, dá para relativamente confortáveis os dois. Se tivéssemos um filho era muito mais complicado. E somos os dois a pagar e somos os dois a partilhar. Conseguimos viver nestas condições com este... com esta prestação, com o crédito que tivemos, na casa que é minimamente bem, sim. Mesmo assim tem um peso grande nas vossas economias, digamos assim? Tem um peso relativo, não é enorme, também não tenho problemas de dizer que é na ordem dos 300 e tal, 400, 300 e tal. E é aceitável para... É sim, atualmente está um bocadinho difícil porque veio a pandemia, o tipo de trabalhos que a minha companheira fazia, que trabalha como cantora de fado, e nos últimos dois anos praticamente não teve rendimentos, teve alguns apoios, não vou dizer que não, houve alguns apoios, principalmente no ano passado, este ano houve muito menos, e então ela está com muito poucos rendimentos. Eu fiquei desempregado de um trabalho que também fechou, que era um café, que fechou também um bocado por resultado da pandemia, tiveram que fechar, então eu fui para o desemprego, então estou no desemprego, então a esse respeito não está a ser muito fácil por essa razão, os dois estamos com muita perda de rendimento. A coisa foi mais ou menos possível, também é importante dizer, porque houve, até este mês, foi o primeiro mês que eu agora entretanto comecei a pagar a totalidade do crédito. Por causa das moratórias. Por causa, né? Da moratória. Exato. Porque a moratória existiu e nós aproveitámos a moratória, optámos por pagar só juros, tinhas várias opções ali, mas uma era não pagar nada ou até era pagar só juros. Então tivemos a pagar só juros, que era cerca de 40 ou 50 euros por mês, e não pagávamos a parte. E isso permitiu-nos, de facto, ok, aguentámos e tivemos. Agora este mês começámos de novo a pagar. Vai ser um bocadinho mais difícil, as coisas estão a melhorar, eu continuo desemprego, de facto está com a expectativa de vir a ter agora alguma possibilidade de trabalho e pronto, estamos assim. Obrigada. De nada. Obrigado. De nada. Tetos. Tetos incertos. Achada na rádio. O prazer da escuta. Ui! Ah! Ah! Ui! Ui! Ah! Ai, ai. Achando Ui. Agulha em ai. Palheiro. Ui. A Ana Baltazar estava no outro dia a ver o programa Nada Será Como Dante, na RTP2, e foi surpreendida por um poema de Mário Dionísio, que foi citado por causa do Carlos de Oliveira. É voltar-me para o lado esquerdo, e assim, deslocando todo o peso do sangue sobre a metade mais gasta do meu corpo, esmagar o coração. Versos de Carlos de Oliveira no poema Sobre o Lado Esquerdo, título não apenas do poema, mas também do livro que o inclui e de um filme de Margarida Gil. Procurando ser fiel ao universo do escritor que viveu pelo rigor da escrita, do escritor que acreditava ser preciso trabalhar. A realizadora disse, na altura da estreia, não quis depoimentos, não quis que ninguém falasse sobre ele. Ele detestaria isso. A obra de Carlos de Oliveira fala por si. Nasceu há 100 anos uma das maiores vozes do movimento neorrealista. No dia da sua morte, Mário Dionísio dedicou-lhe um poema que começava assim. É hoje o primeiro dia em que há mundo sem ti. Esforço-me por entender o sem sentido disto, mas não se pensa que se chora. Espanto-me sim desta cidade para mim vazia, ser para os outros, como sempre a vi. Achando agulha em palheiro. Achada na rádio. Muito bom dia. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Boa tarde. Alguém sabe o que se passa na Achada? No próximo sábado, dia 13 de novembro, às 16 horas, Luísa Duarte Santos apresentará o seu livro Realidade, Consciência e Compromisso Humanista na Arte, 1936-1961, a sua tese de doutoramento, agora editada, uma edição da Caleidoscópio, apoiada também pela Associação Promotora do Museu do Neorrealismo e pelo Museu do Neorrealismo, e que será apresentada na Casa da Achada com a presença de Luísa Duarte Santos e do editor. Um livro sobre aquilo que ela chama o compromisso humanista na representação pictórica, um livro sobre pintura e neorrealismo, apresentado na Casa da Achada, portanto, sábado, dia 13, às 16 horas. E já que falamos de neorrealismo, no dia 19 de novembro, sexta-feira, pelas 18h30, a Casa da Achada acolhe uma sessão de apresentação do livro Origens e Derivações do Neorrealismo Literário Português, Percursos de Leitura, de Domingos Lobo, com a presença do autor e a apresentação de Sérgio de Sousa, para além da presença de António Mota Redol, da Associação Promotora do Neorrealismo, que moderará esta sessão. É na sexta-feira, às 18h30, dia 19 de novembro. E assim acaba o Achada na Rádio de hoje. O próximo programa será no dia 26 de novembro, sexta-feira. Repete no sábado, dia 27 de novembro. Até lá! Achada na Rádio. Achada na Rádio. Achada na Rádio. Achada na Rádio. Achada na Rádio. Achada na Rádio. Achada na Rádio. Achada na Rádio.